Conversas Aleatórias. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos à edição número 145 de Conversas Aleatórias, edição para o dia 20 de março de 2016. Hoje o Nuno Miguel deu-me a honra de abrir este espaço radiofónico, depois de ouvirmos um tema que por lapso não ficou na semana passada, mas que então hoje ouvimos aqui no nosso Conversas Aleatórias. E então terei o prazer de ser o primeiro a saudar os nossos companheiros que estão aqui connosco. Como sempre, e como acontece há muitas edições, já não há 145, mas há muitas. Começo por quem está ao meu lado direito, mais ou menos na diagonal, o Nuno Miguel. Olá, Nuno, boa tarde. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e o local em que se encontram desta emissão para domingo 20 de março de 2016. E também à minha frente, estou a localizar-me, à minha frente, um grauzinho para a direita, o Joaquim Pereira. Olá, Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde a todos e cá estamos para mais umas Conversas Aleatórias. É lá, esse foi muito parecido com o genérico deste programa. Mesmo, por acaso também. Andou a ensaiar em casa, foi. Andou a ver uns CDs das medidas. Passei a noite toda a treinar. Exatamente. Estava com insónias e a minha mulher nem conseguiu dormir. A sonhar com o Elvis Presley vivo, não era? E o Michael Jackson jogar cartas. É, estávamos aqui a falar em off. Ah, cartas, continua. Sim, sim, não, estávamos a falar em off durante um Love Me Do, que acabou há pouco. Que aquelas histórias, o Joaquim a confessar que não gostava muito do Elvis Presley. Não gostava, nem muito, nem pouco. Não gostava. Não gostava. Quer dizer, não era música que me dissesse qualquer coisa. E eu a comentar, deixa lá que o homem só viveu 40 e poucos anos, também viveu pouco cá. E diz o Carlos, ele está vivo. Ah, e eu vou jogar cartas com o Michael Jackson. Exatamente. E é que há gente que se acredita nisto. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Exatamente. Ora bem, antes de iniciarmos propriamente antes de eu passar a palavra ao Nuno Miguel, permites-me, Nuno, colocar aqui uma efeméride muito pessoal? Permite, eu pensei que me ia chamar burro por eu não ter colocado um Love Me Do no final da emissão da semana passada. Falhas acontecem. Ah, visto que colocar uma música no final do programa não resulta, porque a gente esquece. Pois, então é melhor a gente dizer. Mas para a semana vamos ouvir! Exato, mesmo sabido. Para a semana ouvimos um Love Me Do. Isto é que são caos mentirosos. Por causa da morte do George Martin. Mas no meu caso até faz sentido, porque eu queria para deputado, portanto tenho que começar a aprender da arte, não é? E já estás num rico treino. Pois. Mas pronto. Já agora, vou falar em rico treino. Vocês sabem o que é um ricochete? É um chete rico. É que quando volta para trás, dá mesmo um ricochete. Pronto, enfim. Ah, era para ter piada. Efeméride, começámos com recordação. Uma efeméride que é também uma recordação, que é como é que eu posso dizer? Enfim, várias coisas. Porque no dia 20 de março de 2001, a minha rádio imaginária completaria um ano de vida. Vocês podem pensar, mas afinal de contas, então isto é o quê? Uma rádio imaginária? Então isto não é uma coisa a sério? Bem, naquela altura não era. Mas é que no dia 20 de março, aliás, ela não completou um ano. Ela completou, foi uma nova etapa. E no dia 20 de março de 2001, eu comecei a levar a sério. Naquela altura, até dia 20 de março de 2001, bem, eu começo quando eu quiser, eu acabo quando eu quiser, enfim. Mas a partir dessa altura eu pensei, não. Eu tenho que fazer uma emissão de rádio de princípio a fim. Há locutores, por muito que gostem daquilo que fazem, há dias em que estão mais cansados. E, portanto, por exemplo, não é? Eu tenho as preocupações pessoais a apoquentá-las, mas fazem o programa até ao fim. Porque é que eu, se quero ser locutor de rádio, porque é que eu não hei de fazer? Não, eu vou fazer. E um dia, quando eu tiver uma rádio, se não arranjar uma para onde eu vá, sim, eu já pensava isto na altura, então eu já saberei que já terei resistência para, enfim, para enfrentar essas situações que hoje me custam. E comecei então desde o dia 20 de março a fazer portanto, essas emissões diárias. Quando eu estava de férias era às 6 da manhã, quando não estava era às 6 da tarde, mas enfim, eu fazia, dentro daquilo que eu podia, fazia exatamente isso. E portanto, dia 20 de março marcou a minha entrada na rádio, de alguma maneira, e hoje assinalam-se exatamente 15 anos sobre esse, para mim, histórico acontecimento. Um acréscimo curto, a rádio deveria ter-se chamado Rádio Primavera. Não é 20 de março que começa a primavera. Pelo menos era, no meu tempo. No meu tempo, tempo era assim. Eu aprendi assim na primária. Não, 21 é o dia da árvore. Uma árvore é um amigo. Olha, podemos abrir essa música para a semana. Essa foi a metida. Metida foi também a frase que eu ouvi, já estamos nos tópicos, no segundo desta semana. Terceiro, música, enfermeira de coração e agora frase. Ouvi num encontro no Porto, Rua da Firmeza, com certeza, se o Joaquim Luís não sabe, leva já uma cabeçada. Foram 10 anos. Muito felizes da minha vida. Passados ali, desde que saí da primária aos 10 anos, mas por até falar, aos 20 anos. Por falarem felizes, vocês lembram-se que na semana passada tivemos aqui a analisar alguns tópicos do que a pessoa deve ser no dia-a-dia em relação aos outros, e ouvi uma frase que nunca tinha escutado, vocês se calhar já escutaram, e que achei muito apropriada, que diz assim: nós costumamos dizer que cada um devia ser melhor e melhorar o mundo à volta, cada pessoa, o indivíduo, ter outra personalidade, outra atitude. A frase que eu ouvi foi: o mundo seria melhor se as famílias fossem felizes. Ou seja, ao mesmo tempo que está a englobar o indivíduo, a felicidade, mas sobretudo o conjunto. E é por causa disso que as famílias estão aqui. Aí é que é o importante, é as famílias. Agora, individualmente, nós podemos ser felizes para nós e fazermos infelizes uns aos outros. Agora, quando é uma família que consegue ser feliz, está meio caminho andado para melhorar uma parte do mundo, se é possível. Não é, não era tão esse sentido de fazer os outros infelizes, mas era mais um ser sozinho nunca é feliz. Quer dizer, isto nunca, já sabe. Nunca. Os egoístas dizem que sim. Dizem, mas quer dizer, como é que sendo um ser social, um ser para viver em sociedade, como é que estando sozinho, mesmo que pense que está feliz, como é que é realmente feliz se não há... se não há família? Não, não estou a dizer que família, tem que ser a família, os primos, os irmãos, claro. Um grupo, um largado. Mas... sim, família, porque família, no sentido restritivo do termo, há pessoas que até são mais felizes sem essa família do que com ela. Claro, e fazem questão de se afastarem. Exatamente. Portanto, agora, família no sentido anímico do termo, que é aquele termo livre que nós temos de considerar família quem nós bem entender. As famílias, desculpa interromper, nós não escolhemos as famílias, mas nós podemos escolher os amigos. E as famílias, é importante que as famílias sejam felizes, mas as famílias às vezes... são muitos problemas. Deixa-me misturar isso, aqui uma... Por isso é que o Fernando Rocha, aquele comediante, por isso é que ele dizia: os espanhóis, o nosso povo irmão, mas, sim, irmão, porque amigo eu posso escolher quem eu quiser, irmão tem que falar com ele. Deixa-me misturar aqui uma recordação recente de um colega meu que conheço, também se chama Nuno. Teve uma sucessão de falecimentos de pessoas próximas, acho que foram 3 numa semana, e um deles foi um amigo, mas ele disse que foi um familiar. Mas logo assim explicou: nós temos duas famílias. A que nasce connosco e que temos que levar com ela, claro que o temos que levar, entre aspas, e aquela que nós vamos construindo. Pronto. E ele, o meu amigo que morreu, estava inserido nessa segunda família. E pronto, para ele era família, foi um familiar que morreu, apesar de não ser primo, irmão, tio, avô. Por exemplo, uma parte. Hoje tenho de ter muitas apartes. Vocês puseram-me aqui à parte. Porque é o seguinte, o que é que eu ia dizer? Nós não somos família. Os três não somos família. Nenhum de nós, mas somos. Mas somos irmãos. Exato. Quanto mais não seja da rádio. Irmãos da rádio. Pronto, a partir da próxima semana este programa vai ter um novo título. É preciso de mim de Páscoa, vai ser os Irmãos da Rádio. Estamos todos felizes. Vamos ressuscitar para esse nome. Mas sabem que eu esta semana ouvi também uma frase que acho que também tem muito a ver com isto. E gostava, apesar de não ser a primeira frase da semana, gostava de deixar aqui a frase, que é... Por acaso foi num programa, que eu não costumo fazer referência, mas ontem por acidente vi a Quinta. Estava a comer uns doces. Vocês vão embora agora. E vocês sabem que eu posso comer. Não, a sério. Hoje não é quinta. Não, hoje é domingo. A frase. A frase interessa. Sábado e meio. A frase interessa muito, porque acreditem que interessa mesmo muito. Que é muito simples, mas é uma grande verdade. E foi dito por alguém que eu não considero psicólogo, mas que naquela altura se comportou como tal. É, enfim, foi um fé de verre. Mas, portanto, sabem que eu quando é para comer doces, eu não me importo. Se é telenovela, se é a missa das 11, eu não interessa. Eu é para comer doces, eu estou lá. E então, se for na televisão, pronto. E então, basicamente, eu estava a comer uns doces de tal e ouvir uma discussão, que claro, aquilo é divertido, para quem está a assistir, para mim é divertido, ver-os lá a discutir. Mas depois então, o tal psicólogo dizia o seguinte: eles não eram amigos, eles pensavam que eram amigos. Quando foi feito o teste stress, como se diz muito para os bancos, mas também se pode aplicar aqui, quando se fez o teste stress, falharam. E eu achei isto tão importante, porque isto fez-me pensar, embora eu esta semana que passei por uma experiência do género, e que temo, francamente, ter perdido alguém que eu tinha como amigo. Agora veremos se é ou não, porque houve um teste de stress. Mas isto para dizer que isto de família, isto de amigo, tem tanto que se lhe diga. Mesmo os familiares dão-se todos muito bem, não é? Não. Não, mas estou a falar assim de modo genérico, não é? Aquela coisa de quando se encontram todos para o Natal, quando se encontram todos para a Páscoa. Mas não sei quê, pronto. Quando se convida os amigos, a família e a família da família, porque há casamento, e depois. Ah, olha, quem é que é aquela pessoa? É o primo da prima do primo do cunhado do Zé. Ah, então foste tu que o convidaste, mas eu não estava a conhecer. Pronto. E então, é muito interessante ver quando se faz este teste de stress e se fica nessa situação do e agora? E a mim ficou marcado, e que falamos nestas questões de família e amigos, ficou muito marcado essa frase, basicamente. Mas essa escolha, claro que eu dou prioridade à família, dou prioridade, ou seja, fico mais agradado se a pessoa estiver de bem, estiver num convívio sincero e aberto, mas feliz com a família original, Com a família, irmãos, por sim, tá? exemplo. Mas não me importo nada se a família for sendo construída, que eu próprio, com o Carlos e com o João Quintão, vai ver acontecendo isso, e se esses grupos alargados, era isso que eu queria dizer desde o início, eu disse, se esses grupos alargados forem solidários uns com os outros, felizes, claro que é mais fácil, não se muda o mundo, nunca vai acontecer, Mas mas é mais fácil. vivemos mais Há mais felizes. raízes espalhadas por aí. Aliás, nós uma vez temos um jantar convívio, eu e a minha família, e o Nuno, pronto, não só o Nuno, mas a nossa colega Filipa também lá estava, mas foram os dois únicos que estiveram. E o Nuno agradeceu-me, dizendo a família, o Nuno agradeceu-me Ah, pelo sim. convite e tal, não sei o quê. No link que o Porque Barcelona foi campeão, filho. para mim, o Nuno é como um esposo, é como um irmão, Como esposo? como Eu não um disse irmão, esposo, não disse. Isso era Bom. quando eles ainda eram casados, parece Agora estás fora divorciados. do. Estás fora do homem. Exatamente. Vamos viajar até segunda-feira e até ao Parlamento Português, algo que já não Ah! fazemos há alguns tópicos. Peixeirada, não soube. Não. Vamos a uma notícia que vou já referir a recordação daqui a pouco. A notícia tem relação com esta banda sonora que estamos a ter, que infelizmente costumamos ter. Os cães e os gatos e tal. Porquê? Porque a partir de agora os orçamentos, os dinheiros gastos com as despesas veterinárias, o IVA vai passar a ser deduzido em IRS até o limite de 250 euros por ano. Não é a mesma coisa que acontece com os restaurantes, com as despesas relacionadas com restauração, automóveis e cabeleireiros e tal. Nós três sabemos muito bem as despesas de cabeleireiros. E de restaurantes também imenso. Bom, Principalmente. as despesas veterinárias têm estatuto, digamos assim. Foi uma proposta aprovada pela esquerda completa, pelo que me apercebi, na segunda-feira. Acho que o Carlos pode confirmar. Foi, não foi? Deve ter sido. Eu, para que eu sou, também foi. Votaram todos a favor, votaram. Sim. Do lado esquerdo. A Sim. proposta foi lançada pelo PAN, o Partido de Pessoas, Animais e Natureza. Aqui entra a recordação. Vocês lembram-se, há uns meses, no final do ano passado ainda, quando ouvimos aqui um registro do Miguel Miguel Sousa Sousa Tavares. Tavares a dizer: vejo ali coisas muito perigosas a vida que é um partido. Peço desculpa, mas eu não comparo o meu cão a uma pessoa família. Isso das despesas serem convidas a IRS, mas é só gente maluca. E só comentou isto durante 5 segundos. Vocês lembram-se? A despachar. Não, mas eu lembro disto. A despachar. Afinal, o pai não é o único maluco e perigosos são todos eles. Porque afinal, a maioria do Parlamento votou que sim e concorda com esta ideia. Pronto, mas a recordação. Mas mesmo eu acho que mesmo o CDS se absteve. Não tive ideia dos votos. Eu acho que o PSD votou contra e o CDS. O CDS, a abstenção, duvido. Se calhar foi mais ao contrário. O CDS é contra, todo o governo é contra. O PSD ainda vai tendo alguns vícios. Pois sim, o CDS é todo contra. Sim, eu então não sei. Eu, mas pronto, afinal, o que tu chegas à conclusão é que são todos malucos e perigosos no Parlamento. Mas por acaso, é engraçado, porque essa. Eu nunca colocaria isto como uma recordação, sabes porquê? Porquê? Porque eu recordo disto todos os dias, mesmo antes do debate. Ficou-me gravada aquela. Vocês desculpem, agora isto vai... Eu não gosto de chamar nomes a ninguém, mas ficou-me uma expressão que me ficou. Foi a imagem que me ficou, que eu não, nunca fiz isso, mas a imagem que me ficou, que eu tive de mim próprio, foi levar as mãos à cabeça e dizer: que otário. Sabe falar de quê? Quando o bicho Miguel Sousa está abaixo. E foi uma coisa que me ficou na cabeça, porque eles falam: como é que é possível? É isso, e o Daniel Oliveira, que é do Expresso, sim, sim. Dizer que a vida da pior pessoa do mundo seria sempre mais importante que a vida de um cão. E enfim, quer dizer, coisas destas eu fico a pensar. Mas essa do Miguel Sousa Tavares, que era uma pessoa que até tinha de certa parte em conta, quer dizer, isto é a mesma coisa que, não é? Para mim, morreu ali. Não a pessoa em si, como é lógico, mas o comentador, o espírito do comentador, acabou ali. Dar valor ao que ele diz, para ti, é coisa que não acabou, existe. Acabou. Há uma coisa a dizer, Joaquim Pereira? Não. Amém a tudo. Eu não tenho a dizer. Insólito, retirado de terça-feira, vamos até a Espanha. Olha, cá falaste no país irmão. Uma Espanha misturada com uma China. Vamos falar de dinheiro. Dinheiro. O Carlos até chegou à frente. Dinheiro. O Carlos até chegou à frente. Onde é que está? Não vejo. O Xavi, um chinês chamado Xavi, ou El Chino de Parla, deve ser mesmo. Bom, não sabe o nome verdadeiro do homem. O que aconteceu? Ele foi para a Espanha há uns tempos e surgiu nesta semana, não sei porquê, surgiu por cá essa notícia, de que no espaço de 8 meses ele ganhou 139 milhões de euros. Primeiro, numa espécie de totoloto em Espanha, quase 2 milhões, chamada Primitiva. É uma lotaria, um jogo. Uma espécie de totoloto. Que já sai à quinta-feira e ao sábado. Pronto. Em junho de 2014, ou seja, passado 8 meses, segundo o que eles dizem, saíram o Euro Milhões. 137 milhões de euros ao todo, foram 139,2. Agora vive junto ao Cristiano Ronaldo, os filhos jogam juntos, e reparem neste excerto da imprensa portuguesa, até usa um relógio igual ao do Sultão do Brunei. E o homem... Afinal, o insólito é essa parte para o Carlos. Cada coisa. E o filho joga... joga... Brinca com o filho do Cristiano Ronaldo. Sim, mas isso pronto, quer dizer... Foi uma associação lá. Olha que português. Engraçado. O chinês. Ok. Está bem, não pode seguir. Acenderam as luzes? Não. Ou isto ficou mais claro? Não. O chinês gastou 7 euros. Isto foi o momento pessoal, exato. Foi o momento do Carlos. É uma coisa de repentina, para mim, engraçado. Foi não, está tudo igual. O chinês gastou 7 euros e ganhou 139 milhões ao todo. O segundo prémio é uma aposta de 42 euros, os 137 milhões. Só a segunda vez, quando ganhou os 137 milhões, é que deixou de trabalhar, porque mesmo depois dos 2 milhões de euros, continuou a trabalhar. Sim, sim. Isto é um insólito, mas aqui é que eu digo, espaço Miguel Sousa Tavares. Isto é perigoso. Porque o homem, uma mulher, uma pessoa, com tanto dinheiro, às vezes perde-se. Portanto, é um aviso para quem joga no placar, que cuidado com o dinheiro que se ganha. Mas isto é um bocado insólito e já que falaste nisso, eu há um bocado ia dizer que isto da. Sem qualquer viciamento, não é? Ia dizer que esta questão da felicidade coletiva, da família, isto são manias do placar e das apostas combinadas. Porquê que não pode ser uma felicidade singular? É, numa aposta simples. Não é? Tem que ser uma aposta coletiva, familiar. Quer dizer, se um membro não é feliz, lá vai a família toda com caraças, não é? Joaquim, não. Deixa o Carlos homem falar sobre. Eu não sou cá. Raciocinando bem e sendo sincero, gostaria de ter 139 milhões de euros na conta do banco. Honestamente, honestamente, não gostava, porque iria arranjar muitas dores de cabeça, mais do que muitas que não dores têm de estômago, muitas cólicas, porque só se vivesse, não sei se alguém sabe realmente quem é este planinho, porque quando aparece uma pessoa a ganhar 100 euros, aparecem logo milhares de pessoas a serem amigos. Epá, lembra-se daquela vez em que nós fomos ali? São todos amigos. Não, nem é só isso. Mas quando uma pessoa não tem, já se esquecem. São amigos do meu, do meu, do meu. As pessoas... É por isso que eu contentava-me para aí. 1 milhão. Só para orientar a minha vida e os meus, e mais nada. Não creio que há muitas florestrias. É que muita gente pode pensar que é absurdo, mas é verdade, quando surgem mais problemas, as pessoas têm mais dinheiro do que aqueles que têm quase nada. Mais problemas no dia-a-dia. Com... Eu, para ser sincero, mas sincero mesmo, se gostava, não era propriamente gostar, mas não me importava. Ou seja, não desgostava. Não era uma coisa que eu ambicione, mas eu não desgostava. Mas porquê que eu não desgostava? Porque eu tenho a certeza, pelo que me conheço, que não iria... Como é que ia dizer? Tanto que não iria mudar a minha vida. Sim, não estaria na casa onde estou agora, mas provavelmente estaria naquela onde estive antes. Não é? Eu teria todo o gosto em pagar às pessoas que lá estão. Olha, eu pago-vos 6 meses de renda numa casa que vocês gostem, não importa qual seja, pronto, depois ter condições de pagar, mas 6 meses de renda estão por minha conta. E pago as obras desta casa que serão precisas, não sei o quê, mas eu venho para aqui. E pago os tais, tal renda que era, ou um bocadinho mais, ou não sei o quê, mas, ou assim, pronto, e assim até nem tenho que me chatear com quantos for preciso fazer obras, não sei o quê. Então, pronto, e fazia assim. Sinceramente, para mim, era o que eu faria, claro, não só, mas também. Agora, eu lembro-me daqui um caso que foi quando foi o Euromilhões que saiu um casal de Coimbra. E que basicamente, claro, como é que as pessoas souberam? Que ele foi, ei, muitas festas, a gente já entrar, assim, claro, pouco tempo depois estava a Coimbra, sabia. Mas, e quando é assim, claro que é um risco enorme. Pois é assim, as pessoas por norma, não têm problemas quando têm tanto dinheiro no banco. Porque, ironicamente, quando têm dinheiro... Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. American Express, Barclays Card... Quanto mais dinheiro nós temos, menos pagamos para o ter. Não é? Quem agora, tirando o banco CTT, quem paga, quem tem pouco dinheiro, paga as anuidades todas. Ali quem tem muito, até tem os cartões de ouro, tem mais uns descontos de não sei o quê, pode... Não é? E tem menos, e tem mais dinheiro para, por exemplo, para depósitos protegidos. Eu acredito que quem tinha, por exemplo, 300, 400 milhões de 400, 400 mil euros no, nos bancos tenha perdido tudo. Mas não acredito que quem tivesse 5, 6 milhões no banco tivesse perdido tudo. Por isso eu acho, eu não me importaria, não veria com maus olhos. Vamos, perspectivas distintas é o que alegra este programa. Vamos para um registro, foi uma notícia, saiu quarta ou quinta-feira, do inquérito Health Behavior in School-Aged Children, feito para a Organização Mundial da Saúde, ou seja, comportamento de saúde, digamos assim, para crianças com idade de andar na escola. Foi uma tradução livre, mas bem executada, Joaquim Pereira. Obrigado. Dá-me no quarto. Quase literal, mas está bem. Não serve para isto. Conclusões. 3. Primeira coisa, os jovens gostam da escola, as crianças, mas não vão para a escola para aprender. É mais o convívio social que os adolescentes portugueses preferem. E depois, o principal, isto é o segundo tópico relacionado com algo que falámos a semana passada, quando falámos sobre a falta de tempo nas pessoas, e eu comecei por dizer que isto é um assunto que já me vinha para aí desde 2009, na altura apenas com jovens. E eu falava nisto, e isto é o quê? Muitos jovens sofrem um grande stress, uma grande pressão, uma grande ansiedade, por causa dos trabalhos da escola, sobretudo comparando os portugueses com adolescentes da mesma idade de outros países. E até, cerca de 17%, um em cada 6 adolescentes portugueses entre os 13 e os 15 anos, já se magoou, de propósito, mais do que uma vez, isto em 2014, a maioria das vezes nos braços. Isto aqui são números, claro que é só um inquérito, mas eu na semana passada, quando falei em 2 segundos de jovens, era disso que eu estava a falar. Creio que nos últimos, talvez, 7 anos, na escola portuguesa, há um exagerar de tarefas, de trabalhos, de escola, que não havia no meu tempo de educar-nos. E, bom, talvez seja bom, e talvez números comprovem isso, mas leva a estas consequências, que é muita coisa. Eu via, na altura, que os jovens tinham à minha volta. Eu vou só dizer 2 palavras. Vou contar. Já sou mentiroso, que já disse mais que isso. Eu não posso ter muito ponto na matéria, porque eu fui desde pequenino muito marrão. Portanto, a escola para mim era tudo. Eu, inclusive, durante muitos anos, na mesinha de cabeceira, tinha livros da escola para estar a ler. Portanto, eu nunca era, para mim, nunca era demais. Mas nunca senti essa pressão. É certo que nesse tempo nós não tínhamos stress, porque essa palavra ainda não tinha aparecido em Portugal. Nós brincávamos e tudo. Dava tempo para tudo. Uma coisa certa, também não tínhamos computadores, nem tablets, nem microjogos, nem isso tudo. Portanto, nós tínhamos de viver a nossa vida em completo, em plena atividade. Portanto, claro que sempre houve aqueles alunos que eu ia para a escola, ui, era um problema. Mas uma grande parte gostava de ir para a escola. Cá, eu só tenho 2 palavras a dizer. Tenho dito. Belíssimo. Foi a tua melhor intervenção de sempre. Agora, vamos misturar os Estados Unidos e o Alentejo, com direito à música. Às vezes a rádio devia ter câmaras. Foi giro ver a reação do Joaquim Luiz quando reparou no tan-tan-tan-tan-tan. Eu, conheço isto. É daqueles sons inconfundíveis da história da televisão internacional. A série Dallas tinha este genérico no início. E porquê é que eu trouxe uma música do Dallas, do JR, não é? Morreu há pouco tempo, sabia? Sabia. Porque na quarta-feira foi anunciado pela Galp que vai haver um poço exploratório de petróleo no mar da costa alentejana, a cerca de 80 km de Sindes, e já este verão vamos avançar com um projeto de cerca de 90 milhões de euros para originar um poço exploratório. Vamos perceber se há ou não crudo, se há ou não petróleo naquela zona. Qual é a probabilidade do sucesso? Menor que 20%. Antes que avances com... Mas com 90 milhões de euros. Antes que avances com o resto da notícia... Já li tudo, já. Já é para acabar, vamos. Será que eles não estão a furar a canalização lá da petróleo de Sines e depois dizer, olha, temos só isso. Não, cerca de 80 km de Sines. Não dizem que é juntar petróleo, nem dizem que é isso. Sei lá, se os cabos estão até lá. Não, o que me salientou aqui nos números foi 90 milhões de euros, quase, gastos. A probabilidade de encontrar petróleo é menor que 20%. Claro. Vamos a Dallas. Vamos viver para o Alentejo. Não querias viver para Évora há uns tempos? É um bocado mais ao oeste. Queria, pronto. Queria. Por acaso, não, mas é uma coisa que ainda se me gostava. Mas vamos dá-las. Vamos lá. Eu, por acaso, na minha vida... Não, lá, Mavericks, não é? Diz lá que aquela é que foi a minha melhor intervenção de sempre. Esta ultrapassou aquela. Tá, não, ele quer dizer, vamos lá nos Mavericks para ser campeão de NBA. Já está bem. Na minha vida itinerante, nunca pensei ir ao Alentejo. Agora já está a pensar seriamente nisso. Não, mas desde que fui a primeira vez, certas zonas do Alentejo, é, por acaso, uma coincidência, é mais junto à Raia Espanhola, tem zonas que é de sonho. Muito, de sonho. Sonho. Eu estava só embeçado para o Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, tudo que era norte. Mas desde que fiz a primeira até lá abaixo, gostei. Vocês desculpem, sabes a interromper. Vocês agora, eu agora lembro de uma coisa muito curiosa. Vocês lembram-se daquela série que o Raul Solnado fazia, que era o Aqui há Petróleo, uma coisa assim do género? Petróleo no Beato. Exatamente. Há Petróleo no Beato. Sabes onde é o Beato? Onde é? É uma das freguesias de Lisboa. Fica do Oriente. Agora lembro-me disso. Porque... para os lados da Estação de Santa Apolónia, para essas zonas de... Muito bom. Iremos então fechar e quando voltaremos, já é primavera oficialmente. Exatamente. Ai que belo, para o domingo de Páscoa. É verdade. E que dia que é primavera? Outra vez. Ou dia 20 ou 21. É, a prima mora ali em primavera. Vamos então... E eles começam sempre a mudar as coisas. Na próxima semana já vamos gravar a partir de Sines. É verdade. Pronto, está dito. Pronto. Muito vamos boa embora. Tarde. Até o domingo de Páscoa. Não vamos ouvir o Arroel Amigo, não. É melhor... A música já foi a saudá-los para fechar. O que eu acho inaceitável é termos acabado esta emissão sem referir a efeméride 19 de Março, o dia em que estamos a gravar, porque faz 37 anos o melhor jornal de Portugal para o Carlos Bonaparte, o Correio da Manhã. Então até à próxima semana. Até à próxima semana.